Francis Ford Coppola. O cinema como um jogo no qual se joga com tudo o que se tem. Um programa de Mafalda Nunes. Francis Ford Coppola foi um produtor, argumentista e realizador de cinema, vencedor de vários Oscars e prémios em festivais como o de Berlim, Veneza e Cannes. Considerado um dos melhores realizadores de todos os tempos, Francis Ford Coppola nasceu a 7 de abril de 1939 em Detroit, Michigan, nos Estados Unidos da América. A sua família muda-se logo após o nascimento para Nova York. Coppola cresceu num ambiente artístico de uma família de ascendência italiana. O seu pai, Carmine Coppola, era músico, compositor e flautista na Orquestra Sinfónica de Detroit. E a sua mãe, Italia Coppola, era filha do popular compositor italiano Francesco Panino. Em pequeno, contraiu poliomielite, ficando longos períodos na cama desenvolvendo a sua imaginação com a leitura, dedicando-se a produzir espetáculos de teatro de marionetes e filmes caseiros. Nos primeiros níveis de ensino, mudou muitas vezes de escola e aprendeu a tocar tuba. Entrou na Universidade Hofstra, em Amsterdam, para estudar artes teatrais. Depois de ver o filme Outubro, de Sergei Eisenstein, ficou fascinado pela realização e, particularmente, a montagem. Foi nesta altura que decidiu estudar cinema. Inscreveu-se na UCLA School of Theatre, Film and Television, na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Foi aí que conheceu Jim Morrison, o vocalista dos Doors, quem mais tarde usa o tema The End para a banda sonora do filme Apocalypse Now. I gotta ring your bell, because I got your number. I gotta knock as well, I got a rhythm delivery. I gotta stomp and yell, I gotta bring a drummer. You gotta beat that swell, I got a rhythm delivery. Babe, I'm gonna cheer you up, set your table, fill your cup. Don't you think I should come up? Check that I got what you ordered. So get while it's hot, get while it's jumping. Cause if in or not, I got rhythm delivery. Coppola dá muita importância ao som e às bandas sonoras dos seus filmes, muitas delas compostas pelo seu pai, Carmine. Na universidade, realiza duas curtas-metragens de terror e a companhia Searchlight Productions contratou-o para produzir e realizar uma comédia western softcore intitulada Tonight for Sure, em 1962. A mesma companhia solicitou-o para reeditar um filme alemão de Fritz Ungerter, ao qual acrescentou novas filmagens e o seu nome apareceu creditado como argumentista e realizador do produto final com o título de The Bell Boy and the Playgirls, dois fracassos de bilheteira. Depois de graduar, é convidado para ser assistente do realizador Roger Corman. Para ele, dobrou e remontou o filme russo de ficção científica, Nebo Soviet, realizado por Valery Fokin, em 1959. Resultado da sua intervenção foi um filme hilariante de monstros, com sexo e violência à mistura, chamado agora Battle Beyond the Sun, estreado em 1962. Corman, impressionado com a dedicação e perseverança de Coppola, deu-lhe tarefas como operador de som, diretor de diálogo e produtor associado. Em 1963, com 40 mil dólares e 9 dias de rodagem, escreveu o argumento e realizou Dementia 13, um filme de suspense e terror no qual entra o ator irlandês Patrick McGee. Nos 4 anos seguintes, Coppola envolveu-se em várias colaborações na escrita de guiões e, em 1966, o seu filme You're Big Boy Now origina muitas críticas positivas e nomeações de atrizes para prémios. Apesar de não ter sido um sucesso de bilheteira na altura, tornou-se ao longo do tempo um filme de relativo culto. Nele, Bernard, a personagem principal de 19 anos, é obrigado pelo pai a mudar-se e ir viver sozinho para Manhattan, onde conhece as pessoas mais estranhas e caricatas, as quais lhe apresentam o mundo do sexo e das drogas, e onde encontra o amor. Toda a banda sonora é composta por músicas escritas por John Sebastian. It ain't true, is it? Ain't what true? About you being a witch. Of course it's true. Kiss me. Where we come from, there's an old legend. And it says, you'll never grow old, and you'll never grow poor if you look to the rainbow beyond the next moor. That's a lovely legend. Aye. Wonder who thought it up. My father, Finian McLonagan. 2 anos depois, dirigiu Finian's Rainbow, uma adaptação para cinema do musical da Broadway. Estreado inicialmente em 1947, protagonizado por Fred Astaire e Petula Clark. Graças a este filme, foi apresentado a George Lucas, de quem ficou amigo até hoje e que foi assistente de produção da sua obra seguinte, Train People, de 1969, protagonizado por James Caan, Robert Duvall e Shirley Knight. Lucas fez um documentário de 32 minutos intitulado Filmmaker, A Diary by George Lucas, versando sobre as filmagens desta película. The Rain People recebeu a concha de ouro no Festival de San Sebastián, em Espanha, desse ano. Was a sumptuous gift to bequeath to a child, for the lure of that song keeps me head running wild. 'Tis a rhyme for me lip, and a song for me heart, and I sing it whenever the world falls apart. Look, look, look to the rainbow. Follow it over the hill and the stream. Look, look, look to the rainbow. Follow the fellow who follows a dream. Follow the fellow who follows. Em 1969, Francis Ford Coppola e George Lucas fundou a produtora de filmes independente American Zoetrope, em São Francisco. Pretendia criar um estúdio alternativo que concebesse e implementasse abordagens cinematográficas criativas e menos convencionais. O primeiro projeto foi THX-1138, de 1971, ficção científica produzida por Coppola e dirigida por George Lucas e com Robert Duvall e Donald Pleasence nos papéis principais. Na década de 1970, Coppola vai ser um dos realizadores da Nova Hollywood, uma lista na qual se incluem Steven Spielberg, Martin Scorsese, Brian De Palma, Terrence Malick, Robert Altman, Woody Allen, William Friedkin, Philip Kaufman e George Lucas. Do outro lado, no cinema independente e com menos meios, John Cassavetes e o documentarista Frederick Wiseman, entre outros, faziam obras decisivas para a história do cinema. Depois de ajudar a escrever o argumento de Patton, realizado por Franklin J. Schaffner em 1970, obtendo um Oscar, em 1972, Francis Ford Coppola realiza um dos melhores filmes americanos do século XX. The Godfather. Este filme icónico, uma adaptação do livro de Mário Puzo, recebeu importantes prémios e bastantes críticas positivas, tornando-se noutro filme de culto realizado por Coppola. A trama narrativa segue a família de Corleone, especialmente do patriarca Vito Corleone, um desempenho magnífico de Marlon Brando, retratando de perto a máfia italiana nos Estados Unidos. Com um elenco notável de atores, entre os quais Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Richard Castellano, Robert Duvall, Sterling Hayden, John Marley, Richard Conte ou Diane Keaton. Este filme foi o recordista de receitas de bilheteira desse ano e ganhou 3 Oscars: melhor filme, melhor ator, Marlon Brando e melhor argumento adaptado, Mário Puzo e Coppola, para além de outros tantos prémios e nomeações. O sucesso originou as sequelas The Godfather Part 2 em 1974 e The Godfather Part 3 em 1990. Enquanto dirigia The Godfather Part 2, em 1974, dirigiu também The Conversation, um filme com John Cazale, Alan Garfield, Cindy Williams, Frederick Forrest, Harrison Ford, Terry Garr e Robert Duvall, no qual a personagem Eric Cole, interpretada por Gene Hackman, um católico devoto, amante de jazz e obcecado pela sua privacidade, é confrontado com uma situação insólita no seu trabalho como vigilante. Depois de escutar uma conversa suspeita entre um casal, infere que esta pode envolver um assassinato. assumidamente inspira-se em Blow Up, realizado por Michelangelo Antonioni, em 1966. Por ter estreado apenas alguns meses antes de Richard Nixon ter resignado o cargo de Presidente dos Estados Unidos, algumas pessoas interpretaram que este filme era uma reação ao escândalo de Watergate. Apesar do filme utilizar os mesmos métodos de vigilância e de gravação que os membros da administração Nixon se serviram para espiar os oponentes políticos, Coppola afirmou a tratar-se de uma mera coincidência. Este filme influenciou músicos e realizadores e, além disso, teve 3 nomeações para os Oscars, perdendo para The Godfather 2. Ganhou 2 BAFTA, 3 National Board of Review Awards e o Palme d'Or no Festival de Cannes desse ano. Enquanto filmava, escreveu o argumento para The Great Gatsby, realizado por Jack Clayton em 1974 e que ganhou vários prémios, mormemente 2 Oscars. Saigon. Shit. I'm still only in Saigon. Every time I think I'm gonna wake up back in the jungle, when I was home after my first tour, it was worse. I said a word to my wife until I said yes to a divorce. When I was here, I wanted to be there. When I was there, all I could think of was getting back into the jungle. I'm here a week now. waiting for a mission. Getting softer. Every minute I stay in this room, I get weaker. And every minute Charlie squats in the bush, he gets stronger. Em 1979, Coppola, mais uma vez, dirige um filme que se torna um sucesso e merece fazer parte da lista dos melhores filmes de sempre. Um filme cultural, historicamente relevante, Apocalypse Now, uma adaptação do romance Heart of Darkness, de Joseph Conrad. Filme com Martin Sheen, Marlon Brando, Harrison Ford e Robert Duvall. O seu enredo versa sobre a Guerra do Vietnã e segue a história do capitão americano Benjamin L. Willard. Um papel desempenhado por Martin Sheen, que é enviado em missão para matar Walter E. Kurtz, outrora um excelente exemplar soldado que enlouquece e comanda o seu próprio exército. Devido à brutalidade das imagens e diálogos, esta obra deixou a crítica dividida quanto a ser ou não a favor da guerra. Questiona a guerra do Vietnã, o seu efeito destrutivo e a supremacia norte-americana. Francis Ford Coppola sacrificou tudo o que tinha para realizar este filme. Hipotecou a casa e foi com a mulher e os seus filhos para o meio da selva nas Filipinas, onde dirigiu o filme de perto. Apocalypse Now foi um filme difícil de ser realizado e isto é relatado no documentário Hearts of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse, de Eleanor Coppola, a sua mulher, que o acompanhou e registrou os bastidores deste filme. Mas tudo isso valeu a pena, pois depois de ser lançado, o filme ganhou bastantes prémios, como um Palma de Ouro, 2 Oscars, 3 Globos de Ouro e 2 British Academy of Film and Television Arts. Apocalypse Now é uma paródia a Apocalypse Now, realizada por Ernie Fossilius em 1980 e que vale apenas pela citação humorística. See, nothing is clear. One from the Heart, 1981, é o filme que Coppola dirige depois de Apocalipse Now. Um musical brilhante, violento e cru, cuja trama trata de uma história de amor entre Hank, papel interpretado por Frederick Forrest, e Fanny, papel interpretado por Terry Garr, os quais celebram 5 anos de relacionamento em Las Vegas, acabando este por terminar no dia da comemoração. Depois disso, partem à descoberta de novos parceiros, mas, no fundo dos seus corações, ambos sabem que ainda se amam. Com a banda sonora de Tom Waits, nomeada para um Oscar, este filme não obteve nenhum prémio, mas sim apenas bastantes críticas negativas. Depois de um filme como The Apocalypse Now, a crítica esperava um filme colossal. E One From The Heart não fez justiça às expectativas, sendo também um desastre de bilheteira. Coppola disse que os filmes que fez durante o resto da década de 80 e muitos dos anos 90, como The Outsiders, Rumblefish, The Cotton Club, The Godfather Part 3, Jack e The Rainmaker, foram feitos para pagar dívidas do One From The Heart. rusted chains, were rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding July, it's time to be saying goodbye. Summer is gone, thank you. Thank you. Várias vezes Coppola usou como atores pessoas da sua própria família. Em The Godfather foi a sua irmã, Talia Shire, e a sua filha, Sofia Coppola, as quais desempenham respectivamente os papéis de Constância, a irmã de Michael Corleone, Al Pacino, e Michael Francis Ritchie, o filho do mesmo. Em 1983, com o filme Rumblefish, descobre o talento do seu sobrinho Nicholas Kim Coppola, mais conhecido pelo nome de Nicolas Cage, e de outros talentos como Matt Dillon, que protagoniza o filme. Rusty James, um líder de um gangue da cidade de Tulsa, em Oklahoma, que aspira de ser tão temido como o seu irmão mais velho, Motorcycle Boy, papel desempenhado por Mickey Rourke. Este foi também, em tempos, líder de um gangue e tinha estado ausente depois de ter tido problemas com a polícia. Quando ele regressa à cidade, só quer ter vida pacífica, enquanto Rusty quer estar à altura da reputação do seu irmão. Rumblefish obteve 3 prémios e 2 nomeações, uma delas para o Globo de Ouro de Best Original Score. Cage participou também em The Cotton Club, de 1984, e Peggy Sue Got Married, de 1986. Um ano antes, em 1982, Francis Ford Coppola dirigiu outro filme com jovens atores, The Outsiders, cujo enredo se passa também na cidade de Tulsa. Desta vez, a história gira à volta de 3 irmãos órfãos do gangue de Greasers. Ponyboy Curtis, interpretado por Christopher Thomas Howell, Soda Pop Curtis, interpretado por Rob Lowe, e Derry Curtis, interpretado por Patrick Swayze. Estes fazem parte de um gangue de jovens pobres da classe trabalhadora que tentam vencer os seus rivais, os Sox, um gangue de jovens ricos que vivem no outro lado da cidade. Este filme arrecadou um Young Artist Award na categoria de melhor jovem ator para Christopher Thomas Howell, melhor filme, e para melhor jovem atriz coadjuvante, sendo também nomeado para o melhor filme no Festival Internacional de Cinema de Moscovo. Ainda no início de carreira entraram também Emilio Estevez, que se estreou em Apocalypse Now, e Tom Cruise. You say so must the day to fade away and leave a ray of sun so gone life is but a twinkling. Yet filled with sorrow and compassion, though not imagined, all things that happen will age to own the gold, Em 1984, Coppola realizou The Cotton Club. Este foi, de facto, um clube noturno que existiu em Harlem, na cidade de Nova York, durante a Lei Seca, nos anos 20 e 30, e que realizava espetáculos de jazz. Inspirado nele, o filme centra-se nos seus frequentadores, mormente a personagem de Dutch Schultz, interpretado por James Remar, um gangster que é salvo por um músico, Dixie Dwyer, interpretado por Richard Gere, depois de ser vítima de um atentado. Devido a isso, Dutch pôs Dixie a trabalhar para si e, por consequência, Dixie começa também a frequentar o Cotton Club, lugar onde a maior parte dos espetáculos são feitos por artistas negros para um público branco. É nesse clube que Dixie se apaixona pela amante de Dutch, Vera Cicero, papel interpretado por Diane Lane. Numa época em que os gangsters judeus e irlandeses lutam contra os gangsters italianos, muitas dessas contendas têm o Cotton Club como cenário. Dixie acaba por se fartar dessa vida e, por sorte, é convidado para um papel no cinema, para desagrado de Dutch. O filme ganha o BAFTA de melhor figurino e é nomeado para 2 Oscars. Yeah. Em 1986, Peggy Sue Got Married é uma comédia dramática com Caitlin Turner, Nicolas Cage e Jim Carrey. À beira de se divorciar do seu marido, com quem está desde o ensino secundário, Peggy Sue vai a uma reunião dos 25 anos da sua turma de finalistas do secundário. Nesse encontro de antigos colegas, desmaia e anda 25 anos atrás no tempo. Ao perceber o que se passou, Peggy Sue tende a tomar outras decisões no passado para poder alterar o seu futuro. Nomeado para 3 Oscars e 2 Globos de Ouro, acabou por ganhar um prémio da American Society of Cinematographers para melhor fotografia de cinema e o National Board of Review para melhor atriz. Gardens of Stone é estreado no ano seguinte. Nomeado para um Golden Prize no Festival Internacional de Cinema de Moscou e um prémio de Political Film Society, fundado esse ano, Gardens of Stone é um drama de guerra passado em 1968, narrando como um sargento veterano, Clarence Hazard, interpretado por James Caan, lida com a vontade de salvar as vidas dos jovens soldados que são mandados para a guerra do Vietnã. Mas quando vê que Jackie Willow, interpretado por Daniel Bernard Sweeney, um filho de um velho amigo, vai para a guerra, ele e o sargento Major Goody Nelson fazem tudo para ajudar o rapaz. Tucker, The Man and His Dream, de 1988, é um filme baseado na história real de Preston Tucker, um designer e empresário de automóveis. Tucker, um papel interpretado por Jeff Bridges, que tem um sonho, criar os melhores carros de sempre. Acaba por conseguir fundos para conseguir montar a sua própria fábrica de automóveis. Vemos aqui um paralelismo com o próprio Coppola, que se esforçou para criar o seu próprio estúdio, a American Zoetrope. Além disso, Coppola tem uma obsessão por este tema, pois o Tucker é o carro dos seus sonhos. Tucker, The Man and His Dream, teve boas críticas, mas não foi um sucesso de bilheteira. O dinheiro investido não foi recuperado na totalidade. Ganhou um Globo de Ouro, um BAFTA e um National Society of Film Critics Award. Mas, por outro lado, este filme produziu um aumento nos preços dos carros Tucker Sedans. No ano de 1989, Francis Ford Coppola participa em New York Stories, consistindo em três pequenas histórias que têm como tema principal a cidade de Nova York. A primeira história é Live Lessons, dirigida por Martin Scorsese. A segunda, Live Without Zoe, é dirigida por Coppola, escrita por si e pela sua filha, Sofia Coppola. Narra a história de uma jovem rapariga, Zoe, que vive num hotel de luxo e que ajuda uma princesa árabe a recuperar uma valiosa joia. Além disso, Zoe tenta reconciliar os seus pais que estão divorciados. A terceira história chama-se Oedipus Rex e é escrita, dirigida e protagonizada por Woody Allen. Desde The Outsiders e excluindo Peggy Sue Got Married, todos os filmes de Coppola deram prejuízo. My father told me that story. He's Claudio Montez, and he's the greatest flute player in the world. My mother is Charlotte Montez, and she's usually traveling in India or somewhere, taking photographs or maybe writing a book. Her beautiful face was the first sight I ever saw. When I was born, Claudio used to play the baby music for me on his silver flute. It was the first sound I ever heard. They named me Zoe, because Zoe means life in Greek. Depois de realizar o último filme da trilogia de The Godfather em 1990, o qual foi mais um sucesso de bilheteira, em 1992 dirige Bram Stoker's Drácula, baseado no romance Drácula de Bram Stoker, tendo no elenco Gary Oldman, Keanu Reeves, Winona Ryder e Anthony Hopkins. O filme conta a história de Vlad Tepes e como se tornou vampiro. Quatro séculos depois de se ter tornado o Conde Drácula, acredita que a sua falecida amada, Elisabetta, reencarnou na pele de uma rapariga londrina. Filme galardoado com 3 Oscars e 5 Saturn Awards, foi bem recebido pela crítica e pelo público, apesar de não se poder comparar a todos os outros sucessos que Coppola realizou. A receita foi 5 vezes superior ao investimento. Apesar de Drácula, de Francis Ford Coppola, ter sido bem recebido, o seu filme seguinte, de 1996, Jack, com Robin Williams, viria a ser uma desilusão cinematográfica, mas não de bilheteira. Um filme que retrata a história de um rapaz, Jack, que sofre uma doença que faz com que, por cada ano vivido, envelheça 4 anos. Um ano depois, em 1997, Coppola dirige The Rainmaker, com Matt Damon, Danny DeVito, Danny Glover, Claire Danes, John Voight, Roy Scheider, Mickey Rourke, Virginia Madsen e Mary Kay Place. A história de um jovem advogado, Rudy Baylor, papel interpretado por Matt Damon, que ajuda um casal a lutar contra o sistema de saúde americano, pois a companhia de seguros recusa-se a pagar na íntegra a cirurgia do filho que sofre de leucemia. Enquanto trabalha no seu primeiro caso, Rudy apaixona-se por uma mulher casada, Kelly Riker, papel da atriz Claire Danes, que encontra no hospital vítima de violência do marido. Nomeado para vários galardões, incluindo um Globo de Ouro e um Political Film Society Award, o filme ganha um Las Vegas Film Critics Society Award de Ator do Ano para Matt Damon. Thank you. Depois de Rainmaker, Coppola só volta a realizar um filme 10 anos depois, em 2007. Mas não é só do cinema que vive Francis Ford Coppola. Para além do cinema, dedicou-se a outros ramos como o seu negócio de vinhos e realizou um anúncio para a marca de whisky Suntory com Akira Kurosawa, com quem já tinha trabalhado anteriormente e, em 1996, foi presidente do júri do Festival de Cannes. Após 10 anos de pausa no cinema, Coppola regressa com Youth Without Youth, baseado no romance homónimo de Mircea Eliade. Com esta obra ganhou o Oklahoma Film Critics Circle Award e uma nomeação para o Independent Spirit Award. O enredo conta com a participação de Tim Roth como Dominic Mette, a personagem principal, um professor com 70 anos, cujo objetivo de vida é descobrir a origem das línguas faladas pelos humanos. Mas, já com 70 anos, percebe que é tarde demais e, com o intuito de suicidar, viaja para Bucareste, cidade onde tinha conhecido o amor da sua vida, Laura, o papel interpretado por Alexandra Maria Lara. Nessa cidade, é atingido por um relâmpago, fazendo com que se regenere e se transforme num homem muito mais novo. Todo o filme se passa num cenário de pré-Segunda Guerra Mundial. No ano de 2009, Francis escreveu e dirigiu o filme Tetro, uma história sobre dois irmãos norte-americanos. Tetro desenrola-se em Buenos Aires, onde Tetro, um dos irmãos, protagonizado por Vicente Gallo, vive. Este quer perder todo o contacto com a família, mudando inclusive de nome, anteriormente chamava-se Ângelo. Bini, o outro irmão, trabalha como empregado de mesa num navio e quando este tem um problema técnico e fica ancorado em Buenos Aires por uns dias, vai visitar o seu irmão Tetro. Tal como Rumblefish, Tetro é registado a preto e branco, sendo, provavelmente, o seu filme mais pessoal até hoje. A obra mais recente de Francis Ford Coppola é Twixt, um filme de terror de 2011 com Val Kilmer, Ellen Fanning, Joanne Whalley e Bruce Dern no elenco. A história deste filme versa sobre um escritor, Hal Baltimore, interpretado por Val Kilmer, com a carreira em declínio que, durante os compromissos relacionados com o lançamento do seu novo livro, visita uma pequena cidade para uma sessão de autógrafos. Na noite em que lá chega, tem um sonho com uma jovem fantasma com o nome de V, vítima de um assassinato. O que ele não sabe é que esse assassinato tem mais a ver com a sua vida do que ele pensa. Este filme não recebeu nenhum prémio ou nomeação importante e foi um grande fracasso de bilheteira. Thank you. Apesar dos últimos filmes de Coppola não se poderem equiparar aos brilhantes filmes como The Godfather, The Conversation ou Apocalypse Now, Francis Ford Coppola não deixa de ser um gênio do cinema. Ele próprio admite ser um gênio, mas sem talento. Tudo o que ele faz é apenas fruto da genialidade e do desleixo que afirma ter. É isso que o faz um dos melhores do cinema contemporâneo. Atualmente, quando não se dedica a realizar filmes seus, produz e gera negócios de hotelaria, restauração, vinhos e é fundador e editor de uma publicação literária chamada Zoetrope, All Story, desde 1997. Este programa teve locução de Mafalda Nunes e José Gonçalves. Realização de Mafalda Nunes. dormi, non t'ascoltare più.